A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. O Brasil nunca foi um país roqueiro, assim, de maneira legítima, né? Salvo algumas exceções, quase nenhum artista tupiniquim mostrou ao mundo que sim, aqui não é terra só do bunda lelê e que as cabeças também poderiam ser bastante sacudidas. E se hoje em dia as guitarras mais tangidas por cá, elas passam bem longe, assim, de um rock verdadeiro, né? Elas pertencem aí a um pós-emo de garotos de rostinho de Bebê Johnson e que esses garotos agradam apenas as mocinhas adolescentes semivirgens. E outros garotos. Ah, esses também são bem agradados. Agora, a nossa geração Coca-Cola não pode muito se queixar, pois participamos de um grande boom do rock no Brasil, principalmente ocorrido ali nos anos 80, e assim que os milicos ameaçaram deixar o poder, né? Então uma horda de roqueiros fazendo música protestante, eles começaram a difundir aí, principalmente pelas rádios e os programas populares de TV. E foi nessa época que bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Ira, Titãs, dentre tantas outras, eles tomaram de assalto a grande mídia e literalmente entravam nas paradas de sucesso, inclusive até no programa do Chacrinha. Esses dias eu estava assistindo aquele canal Viva com os Titãs, cara. Você se lembra que nesses programas, Walter, eles tinham que botar um baterista lá pra fazer o playback. Sim. E era só uma caixa e um prato. Você falou no Chacrinha, também eles iam muito no Perdidos da Noite, sim, né? Sim. É, Perdidos da Noite, que fizemos até um episódio inteiro dedicado sobre, né? Se formos buscar no DNA roqueiro do Brasil, talvez ele tenha acontecido ali, né? Surgido no Iê, né? Da Jovem Guarda e tal. E daí, mais adiante, eu acho que um outro cidadão, nascido na Bahia, ele virou referência nacional, não só pelas suas performances Elvis Presidenianas, se podemos dar o nome assim, até porque ele era muito fã do Elvis, mas também pelas suas letras semi-apocalípticas e que até hoje são capazes de fazer alguns marmanjos marejarem os olhos. E ao meu pouco entender de música, o Raul Seixas deve sim ser tratado como um rei do rock brasileiro, apesar dos seus chatíssimos e fanáticos seguidores, né, Walter? Eu me incomodo com aqueles que não tomam banho. Com os outros, que é minoria, eu acho ok, não tem problema não. Agora aqueles caras que andam com umas motos horríveis, com jaquetas imundas, com cabelo encardido... Com esses eu tenho problema. Aquela barba asquerosa. Sabe que eu era cabeludo e barbudo aí no começo dos anos 00? Lembro. E uma vez, atravessando a rua, tava de óculos escuros, um cara gritou, ai, Raul! Aí eu passei pro cabeleireiro, falei, tosa tudo, cara. Eu já passei por isso, já falei nesse programa, mas gritaram, aê, travesti! Então, nessa edição do Agente 86, vamos falar dele, Raulzito. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer tá ao senhor. Está metendo pau aqui? Na verdade, a gente não tem problema com o Raul Seixas. Não. Eu não tenho problema com o Raul Seixas. Eu acho muito bacana. Tem letras muito boas, inclusive. Muito bacana. Essa própria música, Ouro de Tolo, que ele já nem cantava, mas é uma letra interessantíssima. Exatamente. Né? Eu acho o cara legal. Tá falando isso, deve estar agredindo muita gente. Ah, cara. Mas o fanatismo religioso, né, que me incomoda um pouco. Hoje, curiosamente, eu andei pela rua e eu vi um cara com uma tatuagem gigante escrito Raul Seixas no braço. Então, o pior são aqueles que, além de adorar o Raul, né, como ali um deus, eu tenho certeza que o Raul Seixas não queria aquilo pra ele, ainda querem se parecer com ele, né? Com todo aquele sebo que a gente falou, barba suja, cabelo desgraçado e o caralho. Todos parecidos com o Raul, né? No fim de carreira. Ninguém se preocupa em parecer com ele quando ele tava bem. Galanzão, comendo todo mundo. De terno e gravata. Tal, todo mundo se traveste de bêbado fudido, atacado por cirrose. Os caras ficam parecendo aqueles poodle de rua, né? Verdade. inclusive, Alexandre, o Raul Seixas teve uma época tão desgraçada, né, que em um show em Caieiras, né, na Grande São Paulo, ele tinha atrasado e quando subiu no palco, ele estava tão magricela e tão largado que as pessoas acharam que não era o Raul Seixas, era um cover daquele bem dos ruins. Ah, é. E além do mais, nessa época ele estava destruído pelo álcool, como já falamos aqui, e já não cantava mais Ouro de Tolo, como todos, né, queriam. O público de 300 pessoas, outro indício de final de carreira, né, começou a vaiar e jogar coisas naquele que acreditava ser um impostor. A polícia baixou lá, né, deu um rebu da porra, levou o Raul de verdade, né, pro Chilindró, acusando de falsidade ideológica. Só foi libertado depois que a mulher levou os documentos, provando que era o Raul Seixas mesmo que estava por lá. Mas até puxar a barba dele, puxaram pra ver se não era uma barba fake. Tinha um rapaz na faculdade que a gente entrava nos embates aí, porque ele defendia com unhas e dentes todas as letras do Raul Seixas, até Carimbador Maluco, ele achava que era uma coisa fantástica. Aqui foi um caça-níqueis que ele fez, porque exatamente, ele tava precisando de grana pra comprar vodka. O cara defendia tudo, e eu falava que não era bem por aí, mas enfim, acontece muito disso mesmo. E ouse você meter o pau no Raul Seixas pra algum fanático desses aí, cara, provavelmente você vai pra mesma terra que tá o Raul hoje. Outra fase literalmente negra do Raul Seixas foi quando ele teve um pacto com o demônio, né, Teve um pacto com o demônio? Porque ele nunca recebeu. Se ele entregou a alma ou alguma coisa, ele nunca recebeu nada em troca. Reza a lenda que ele e o Paulo Coelho haviam feito o tal combinado aí com o Tinhoso, e aí eles se transformaram em praticantes de magia negra. Na verdade, por que rola essa lenda? Porque o Raul Seixas quis até criar a tal sociedade alternativa de fato, como prega até a música. E qual que era o lance da sociedade alternativa? É uma filosofia ali, baseado muito no que pregava o ocultista Aleister Crowley. Esse cara, seguido assim por muitos outros músicos aí, pra você ter uma ideia, acho que Ozzy Osbourne, o Marilyn Manson. Exatamente. O Crowley já pregava isso aí, ó, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então o Raul Seixas seguia muito disso aí, e muitas das letras feitas pelo Raul e também pelo Paulo Coelho foram inspiradas na filosofia toda do Mr. Crowley. Sempre tem um impostor da época, né? Nos Beatles também teve aquele... Não, inclusive o próprio John Lennon. Mas o John Lennon também deu uma seguida no Crowley também. É mesmo. E o que era o Crowley? Era um drogadão também, como muitos outros, né? Um drogado comum, gente. Nada contra os drogados. Eu até acho que eles ficam simpáticos, deitadinhos no chão, com um cachorro lambendo eles. Mas peraí, gente. Dos discos do Raul Seixas, acho que na minha casa só teve um. Aquele com um nome absurdo pra se falar, que é Wabablumablabibum, né? Que a minha mãe já achava, só aí já tinha a ver Pacto com o Demônio, só pelo nome do disco. Olha, já era uma invocação, né? Eu me lembro que, nós já falamos aqui dos churrascos, eu me lembro de uma época que, no churrasco de final de ano na minha casa, as brasas eram ativadas de um poder de um abano de um disco do Raul Seixas. Mas não tinha a ver com o satanismo, não. A temperatura correspondia à do inferno que a churrasqueira ficava. E eu lembro que meu pai, cara, ele adorava esse disco, porque meu pai pira, adora Guita, né? Mas o seu pai é um hippie? Meu pai, não, a única música do Raul que ele gosta é Guita. Mas eu lembro que... Eu imagino o seu Nelson cantando Guita na boleia do caminhão. E eu lembro que eu era meio pirralho e eu gostava de Cowboy Fora da Lei, né? Que também era um dos clássicos desse mesmo disco aí, do Wapap, do Mambula, Beibum. É que é mais contemporâneo também. É da fase Elvis Presley gordo, né? Esse disco é de 80 e poucos. Acho que é o penúltimo disco do Raul Seixas. Uhum. Que eu acho que o sucesso dele foi nos anos 70, né? E nos 80 ele já teve naquele vai e não vai. Inclusive ele morreu em 21 de agosto de 89 e a gravadora lançou um disco em 22 de agosto de 89. Ele tava com o disco gravado é já. Mesmo. O derradeiro disco dele. E ele foi vitimado, obviamente, pelo álcool. Na verdade, ele sofria de... Cirrose? Não, diabetes. E imagina um cara de diabetes enchendo a cara de cana, né? O Raul Seixas, ele morou uma parte da vida dele lá no Butantã. Não sei se tá aí no que você escreveu aí na sua pesquisa. Não. Mas ele morou lá no Butantã. Um amigo meu, que passou a infância dele nesse... Aí tomava... Diz que a irmã dele sempre passava em frente a um boteco e o Raul Seixas tava lá. Ficava manga assando. Aí disse que ele ficava mexendo com a irmã dele. Aí falava, por que, que você não casa com ele? Por que, que você não casa com ele? A pessoa fica no registro, cunhado do Raul. Puta que pariu. Imagina o Raul Seixas abrindo a sua geladeira, cara, e caçando uma gelade. Não tem uma cervejinha atrás da alface, não? Não é muito melhor do que fazer uma merda numa tatuagem do Machado? Lógico, no braço. É, seria sensacional, cara. E no fim da carreira, porque ele estava totalmente destruído, e daí o Marcelo Nova começou a tentar dar uma ajuda para ele, e aí começaram, acho que fizeram até uns 50 shows. Mas juntos. O Marcelo Nova estava em condição de fazer isso? Porque a impressão que dava era o contrário. Era pior que o Marcelo Nova da Biagual. Pois é. Não, cara, o Raul Seixas estava extremamente mal, inclusive alguns shows o Marcelo Nova anunciava ele e o Raul, mas era só ele, porque o Raul não conseguia nem cantar nada. É mesmo, cara, que pena, eu gostava dele. Alexandre, o ouvinte Fernando Cardoso nos mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Tem um primo chamado Raul, homenagem que o meu tio fez. Isso também é uma merda. Tem um jogador lá do seu time que é Allan Kardec. Putz, cara, é mesmo. Que coisa, não? E eu vivo esperando ele fazer gols espíritas. Por intermédio da mediunidade. Mas não rola, né? Voltando ao e-mail. E pelo visto, meu primo Raul vai ter o mesmo fim que o homenageado, pois ele anda numa cachaça desgraçada. Eu gosto do poder que esse podcast tem de fazer com que as famílias abram seus corações. Sejam expostas aqui, e contem, cara, seus problemas. Isso acontece. Tudo bem que ele não falou nem da onde é e nada, mas eu acho que a gente podia fazer um programa de TV, de sabe que é o programa de TV da tarde? Igual da Márcia? Igual da o Fernando Fragoso, acusando o primo com a barba grande, cabelo. Mas ali, ó, vai ficar igualzinho ao Seixas. Ia ser excelente. Já o ouvinte Rodney Novaes nos falou o seguinte, abre aspas, não sei se ainda existe, mas numa época que morei em São Bernardo do Campo, havia um motoclube chamado Compadres de Raul. Deve existir. Esse tipo de coisa não acaba. Nome de motoclube também é outra bacana. Cara, festa de motoclube sempre tem um Raul Seixas cover. Tem que ter, né? Tem que ter um Raul Seixas cover. Aquelas motos derrotadas, aquelas CB400. CB400, que o cara pega uma cabeça de boneca, amarra na frente... E bota umas fitinhas. Só falta botar um bando de Corinthians pra desgraçar. Cara, e vai amaldiçoando a moto com o que ele acha na estrada e vai amarrando aquela bosta. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e é o hino do cara. Voltando ao e-mail aqui, estamos efusivos hoje aqui. Uma vez eles distribuíram ovos de chocolate na Páscoa e meu irmão mais novo, Michel, pegou logo uns 3 ovos e comeu sozinho. Caraca, teve uma caganeira monstruosa que até soro teve que tomar depois. Minha mãe acha até hoje porque o chocolate veio desse motoclube e que tudo ligado ao Raul Seixas é coisa do demônio. O Alberto S. Cenotti mandou um e-mail pra gente também, e é o seguinte, eu estava uma vez em um barzinho e tinha um cantor desses mandando ver essas babinhas da MPB. Parecia um sujeito muito polido, com um tom de voz igual ao João Gilberto. E havia no bar um cidadão sentado no fundo com os cornos cheios de cachaça e que pedia a cada 5 minutos o famoso bordão "Toca Raul". O cantor nem ligava e seguia sua performance MPBística. E lá soltava o bêbado mais uma: "Toca Raul! Toca Raul! Toca Raul!" O cantor, que tinha ares de gentleman, parou e chamou o bêbado até próximo do palco e disse: "Tenho algo especial para o senhor, fã do Raul." E a hora que o bêbado chegou bem perto, eu vi uma das cenas mais insólitas de todos os tempos. O cantor espatifou o violão na orelha do bêbado, que voou uns 3 metros. Tenho certeza que até hoje o bêbado nunca mais ouviu o Raul ou qualquer outra música. O vídeo do Agente em 86 deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão se ligar no que vai rolar nos próximos episódios. Aí dá pra fazer o quê? Dá pra mandar suas histórias ridículas e fantásticas ali dos anos 80 e 90. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem mandou a dica deste episódio foi o Marcos Antônio Teixeira. Ô Alexandre, uma amiga nossa, assim que soube que o podcast teria este assunto, nos mandou um e-mail. É a Solange Cassucci. A Solis, ela falou o seguinte: no meu primeiro encontro com o Anderson, que hoje é o marido dela, ele queria me impressionar e me levou num lugar bacana, com pessoas bonitas e tudo mais. Quem estava tocando era o nosso amigo músico, o nosso amigo Eli. Ah, o músico da região. Eli McFerrin. Exato. Músico esse que estava tocando só com violão, coisinhas românticas, coisas da noite, né? Aí meu marido me perguntou se eu queria que o Eli tocasse alguma coisa que eu gostasse, né? Então eu pedi Raul, pois eu tinha vindo do interior e não conhecia coisa alguma, além de Tião Carreiro Pardinho, Liu e Léo e outras coisas assim. Então o único nome mais urbano que veio na minha cabeça foi do Raul Seixas. E que mico, né? Ele pediu. Até hoje a música do casal é Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. E nem ela e nem ele gostam de Raul. Que coisa. Que coisa, né, cara? O Marco Teixeira, que mandou aí o e-mail solicitando que a gente falasse do Raul Seixas, disse o seguinte: que ele teve a oportunidade de assistir um dos últimos shows do Raul Seixas entre 1988 e 1989. Minha namorada também. Ah, é? Também viu? Também viu. Ela falou que foi assistir o show em 5 pessoas numa moto. Que ótimo. Olha que prudente, olha como o trânsito era ótimo naquela época. Era sensacional, imagina o estalo de todos. Então, mas segundo ele, o Raul Seixas estava tão destruído e parecia uma caricatura dele mesmo. E ele, o Marco, disse assim: ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer, ele esculhambando a própria letra de Sapato 36. Ele cantou, ao invés de eu calço 37, meu pai me dá 36, dói, mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. O Raul simplesmente cantava: aperta o meu pau outra vez. E segurava a benga, mostrando para aqueles outros 100 que estavam do meu lado.